Blues FM. Toca o seu coração. E eu toco agora pro meu amigo Severino José, cara crachá. Vai lá, Severino, traje a rigor, nós vamos invadir tua praia. Sua praia. Eu a gente acostumar, a gente vai ficar. A gente tá querendo variar e a sua praia vem bem a calhar. Não precisa ficar nervoso, pode ser que você ache gostoso ficar em companhia tão saudável. Pode até lhe ser bastante recomendável. A gente pode te cutucar, não tenha medo, não vai machucar. Mistura essa laia ou foge da raia. Pula da baia. Agora nós vamos invadir sua praia. Mistura sua laia, foge da raia. Sai da tocaia. Pula na baia. Agora nós vamos invadir sua praia. É, vamos. Vamos. Sua praia. Eu recomendo. Vamos invadir. Programação especial. A Rádio Luz FM está no ar 24 horas por dia, pensando em você. Papaléguas Automóveis, a melhor opção. Papaléguas Automóveis, agora é a hora de ter o seu carro. Papaléguas Automóveis oferece as melhores condições de pagamentos e financiamentos. Várias marcas e modelos, com os menores preços e menores taxas do mercado. Todos os dias, veículos com preços imbatíveis. Papaléguas Automóveis, Avenida JK 974, 3423-5747. Papaléguas. 87,9. Vem aí. A 50ª Expo Frutal. A festa mais bonita do Brasil. De 2 a 9 de julho. Ana Castela, Jorge Matheus, Guilherme Binuto, Denis DJ, Gus e Hugo e Guilherme. 50ª Expo Frutal. Pontos de venda no Sindicato Rural de Frutal e no Shopping da Economia. Realização: Sindicato Rural de Frutal, XP Produções e MAR Produções. Apoio Luz FM. Luz FM. E é o seguinte, a festa mais bonita do Brasil, fica ligado aí que vai ter uma parceria aqui da Luz FM com o sindicato, tá? E a gente vai ter sorteio de prêmios e muitas coisas aí. Vem aí, né? A 50ª Expo Frutal. Pessoal, seguinte, não acabou não. Nós vamos pro próximo bloco agora, né? E nesse próximo bloco tem muita coisa para se lembrar. Para relembrar, né, na verdade, olha que legal, a picanha brasileira foi conhecida como o segundo melhor prato do mundo, o primeiro é costela, muito melhor que picanha, isso aí, é verdade, eu prefiro, né, então vem com muito mais, outra coisa legal, ó, o kiwi, rapaz, é chegado um kiwi aí, é um monte de gente aí, um monte de cara que eu conheço que é kiwi, peludo por fora e fruta por dentro. O kiwi é uma das frutas mais benéficas para o ser humano, auxiliando desde a redução do cansaço até a prevenção de doenças cardiovasculares. Olha que beleza, bora consumir kiwi. Coraçãozinho tá ruim, irmão? Tá apaixonado? Ah, irmã, tá sofrendo? Né? Tá pro kiwi. Como kiwi que passa. É bom pro coração. Bora que eu vou começar esse bloco, sabe com o quê? Gypsy King. FM. Se liga! Um novo conceito em rádio. Um novo conceito em rádio. Para Frutal. Para Frutal. Para Frutal. Muito bons caras, sonzeira. amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna de mi destino. Destino te han desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, FMB. I think it's pretty. Participe da nossa programação e concorra a muitos prêmios. Luz FM, juntos somos muito mais fortes. Batendo de frente com o sucesso. Participe da nossa programação e concorra a muitos prêmios. Luz FM, juntos somos muito mais fortes. Fachada brilhou, visual inovou. Você passa em frente à empresa que Impacto colocou a fachada, dá gosto, o pessoal da Impacto é diferente, criativo. Na criação, a aplicação é total, melhor material. Serviço caprichado mesmo, acabamento chique, tudo profissional, entrega rapidaço, rapidaço mesmo. Pra entregar é só você aprovar, agilidade é total. Você liga 3421-7007. Venha pra Impacto. Impactou, inovou. Blues FM, a rádio que toca você. I'm not afraid to 87,9. Mais energia! Energia no seu rádio. Seu rádio. Grave a sintonia. 87,9. Esta é a frequência. Bora que tem muito, mas tem muito. Gente, vamos falar agora do Papa Légua Som e Acessórios. É o seguinte, ó, você quer botar um alarme no teu carro? Sardinha, bota um alarme no teu carro, velho. Ah, tem? Teu carro tem alarme? O meu carro tem alarme, o meu carro tem buzina, o meu carro tem pneu, o meu carro tem motor, o meu carro tem tudo. que eu arrependo. Eu arrependo, cara. Eu arrependo, eu faço as coisas. Mas lá no Papa Légua tem o que eu preciso, que é aquele negócio de pouco. Como é que chama? Carlota. No, como chama? Carlota. Carlota, deve ser a Carlota Joaquina. Carlota tá Joaquina. Porque o nome daquilo tá... é Carlota, tá? Não, mas eu mudei pra Carlota, você não tá entendi. Entendendo. Entendi, a nalpa de pai, Beto precisa... de mãe. Meu carro não precisa de Carlota, meu carro precisa de Carlota. Não, não, lá tem Carlota, Carlota lá, só se for com a secretária. Mas eu quero que Carlota. Lá. Não tem, então ó, lá tem som, tá? Põe um multimídia naquele carro, você viu que é somzinho? É, meu irmão. Seu som tá tão vagabundo que até a barrada tá ruim de sintonizar naquilo. É fácil, cara. Incomodado que você muda, é só você pagar que eu ponho. Eu? Mas aquilo lá é seu, você tem, você tem que ter um som decente pra mostrar pras pessoas. Meu entendeu? Som é ótimo, eu não posso nem ligar o som muito alto que atrapalha os vizinhos. É igual você, Sérgio, ele tá no Kimba. Ó, você quer som, alarme, vidro elétrico, trava elétrica, bateria, ó, novidade, bateria lá no Papa Léguas. E tratamento especializado. Tratamento especializado de quê, Sérgio? Em todos os aspectos. Você sabe o que é tratamento especializado? Ah, depende. Tratamento com o cliente, Barão. Deixa de ser anta. Você sabe o que eu tô falando. Você chega lá, eles te atendem com carinho. Tratamento... Como é que é? Tratamento do que você falou? Hã? Tratamento do quê? Especializado. O que é? O Barão chegou lá com essa cara... Bom, é? Barbudo. Primeiro, quem que usa barba? Tá. Eu vou lá pra vou ficar meia-noite lá no asilo. Com a batina dele. Meu Deus do céu. Não, você não parece o Frei Gabriel. A batina dele. Vou ficar não parece. Falar só um oi. Meia-noite, passando de andar na frente e lá dentro de batina. Eu falo, oi. Oi. Só oi. Para, Barão. Isso vai dar problema. Então deixa eu continuar aqui, ó, gente. Trava elétrica, vidro elétrico. Agora a novidade lá é baterias, tá? É, calotas. O Sardinha falou Carlota, mas não é Carlota não, viu, gente? É calotas. É, que mais? Insufilme, fechaduras, acessórios em geral. Papai. Rádio pra carro. Rádio pra cá. Rádio eu não existe. Quero falar multimídia. Tem mais rádio pra cá. Eu não quero falar multimídia. Um toca CD, tá? Pelo menos, né? Que é rádio, vai lá no Rio de Janeiro, Rodstar. O cara é muito antigo, velho. Toca CD só em geral, moçada. Boca preta. Hã? Boca preta. Boca o toca preta. CD tem que ser boca preta. Auto-reverso. Auto-reverso. É. Tojo, Twitter. Gente. Bons tempos aqueles do som, Papa Légua, som e acessórios. Ó, se você quiser, o Fabiano dá um jeito. Ele dá os pulos, tá te procurando. Mas lá. Fala direito, não fala rápido, não. Papa Léguas som. Mic, mic. Você tá falando Papa Légua, Papa Légua. Papa Léguas. Mas você tá falando muito rápido. Mas eu falo Papa Léguas. Você falou Papa Léguas. Eu falei Papa Léguas. Então, você falou Papa Léguas. E você tá corrigindo o quê? Papa Léguas. Ah, tá. Beleza, Sérgio, muito obrigado. O Lucas tá te chamando, pode ir. Cara, a gente chama ele pra ajudar, ele só ferra a gente. Papa Léguas, sonho e acessório. Ó, o Papa Léguas, sonho e acessório fica na rua Iturama, 1630. O telefone é o 3421-8081. Bora, tem mais e mais. E agora tem Mr. Big. Lembra dessa música? Se liga. É. Isso. Isso. Aí, boa. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fake the twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up. Cares about little boy that talk too much. I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line. Just to can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. When it's through, the fate will twist the both of you. Mais do que rádio, o seu jeito de ser. O seu jeito. O seu jeito. Yeah.

toca o seu coração. Seguinte, deixa eu mandar um alô aqui pro Delvan. Fala, Delvan. Sempre ouvindo a gente lá. Obrigado, querido. Qualquer dia desse eu te trago aqui na rádio pra você conhecer a rádio. Pessoal, quero falar para vocês do Papa Léguas Automóveis. Você quer comprar, trocar, financiar, né? O Fabiano, ele organiza, faz o melhor negócio para ambas as partes. Não é aquele negócio de, ah, só um lado que ganha e o outro sempre se... Não, lá no Fabiano não, na jogada lá é diferente. Então se é bom para você, bom para ele, bora fazer negócio. Então na troca, na venda, se você quer comprar, vender, trocar, financiar o teu carro, procura lá o Fabiano, Fabiano Veículos, tá? Papa Léguas Veículos, certo? Porque tem o Papa Léguas Acessórios, que é pra você montar o som. Você vai lá, compra o carro e vai lá pro acessórios e montar, né? Som, alarme, trava. E a compra, venda, troca e financiamento do seu automóvel é no Papa Léguas Automóveis, que fica ali na Avenida JK 974. O telefone é 3423-5747. 3423-5747. Ó, lembrando, carros com garantia, carro revisado, carro com procedência, você pode comprar tranquilo, porque hoje dá muito medo de você comprar carro, as pessoas estão vendo isso aí direto. Lá não, lá o cara é honesto, o cara é decente, ele te dá garantia no carro, né? Ele dá toda assistência, você vai comprar carro com procedência no Fabiano Veículos, lá no Papa Léguas Veículos, tá bom? Ó, o Severino, fala Severino, deixa eu mandar um alô pro Severino aqui, que a hora ele pediu o traje a rigor, e eu resolvi agora a gente tocar vamos nacionalizar o negócio, porém nós vamos nacionalizar com humor, porque ó, há muito tempo, quanto tempo que você não ouvia Ed Mota com Manuel, Egotrip, velho, só os bons entenderão e lembrarão do Egotrip, Viaja ao Fundo do Ego, Doutor Silvana com Serão Extra, Eva Doce com Eva Venenosa, Inimigos do Rei, Barata Chamada Kafka. Lembra disso? Então vamos embora curtir, porque é muita coisa boa dos anos 80 e 90, que assim, era o rock, tinha, né, o rock nacional, e o rock nacional com muito humor. A la Mamonas Assassina, né? Bora curtir? 87,9. A frequência mais quente do seu rádio. Música americana, ia pro baile dançar todo fim de semana. Americano, minha vida não seria assim. arrebenta. Está aqui. 87,9. Detonando as melhores. 87,9. A sua melhor. Detone a. Mil Iguaçu, 3:30 da madrugada, ocorrência na 85ª DP. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada. Eram 3:30, alta madrugada, e sua mãe a esperava no portão. Logo o pintor bate-boca, a mãe já gritando, tava quase louca e exigia em altos berros alguma explicação. Naquelas alturas ninguém mais dormia, lá fora se ouvia só a voz da multidão. Ela foi da mamãe. Yeah.

Ah, e a Impacto está de endereço novo, né? José Galina 313. É o seguinte, pessoal, acha que parou por aí? Não, agora nós vamos dar uma mudada, né? Mas vai ficar no mesmo Nacional, que aí a gente veio com o Dr. Silvana, veio com o Inimigos do Rei, e agora a gente vem com uma vibe diferente. Nós vamos com o Vital. Conhece o Vital? Vital e sua moto, Paralamas do Sucesso. Tem também Terra de Gigantes com Engenheiro do Havaí, Engenheiros do Havaí. E ainda Tô de Saco Cheio, que é o Garotos de Rua. É, bem anos 80, finalzinho de 80, começo de 90, né? Essa galera aí. Bora curtir que tem mais. Participe pelo WhatsApp. Manda teu WhatsApp aí. 84 9 84 20 9741. Achava que assim estava.